André Cedis, o mural de Ibi Coara. Quer o pegação falando de amor, papai? Se disser que não me ama, e se disser que não me quer, que já tem outra em minha cama, que não quer ser minha mulher. Aguenta, coração! Meu parceiro Lucas Rico gravando tudo ao vivo, papá! Cê é moral? E se disser que não me ama, amor? E se disser que não me quer? Que já tem outra em minha cama, amor? Que não quer ser minha mulher? Isso é mentira, amor, mentira, amor. Nosso romance é complicado. Isso é mentira, amor, mentira, amor. Nosso romance é complicado. Jura que tudo é mentira e tá tudo acabado. E se disser que não me ama, amor? E se disser que não me quer? Que já tem outra em minha cama, amor? Que não quer ser minha mulher? Isso é mentira, amor, mentira, amor. Nosso romance é complicado. Isso é mentira, amor, mentira, amor. Nosso romance é complicado. Isso é mentira, amor, mentira, amor. Nosso romance é complicado. Isso é mentira, amor, mentira, amor. Nosso romance é complicado. Fala que tudo é mentira e tá tudo acabado.